Bom dia. Exatamente 8h15 da manhã. O dia nem começou, né? Mas eu já fui dar lotado já umas 6 vezes. Aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum.